começa o novo turno aqui no Jogatina BG. Vamos rolar os dados de hoje, os últimos de 2018. Eu sou o Zabuzeta e estou hoje com... Eu, Jéssica. Bom, é uma introdução um pouco diferente do que a gente faz aqui com a rolagem de dados e tal, mas é porque é um episódio especial e a Jéssica tá aqui comigo pra gente falar um pouco, bater um papo sobre esse ano de 2018. Agora eu só apareço nos episódios especiais, né? É, você é tipo o Power Ranger branco, sabe? Desaparece assim de maneira secreta, assim, isso. Que a galera faz a música. É com a flautinha, uma aquarina? É, uma aquarina e espada, lembra? Isso, que é uma coisa assim nesse sentido. Bem, primeiramente, vamos deixar o agradecimento a todos que acompanharam a gente ao longo de 2018. Foi um ano muito interessante pro Jogatina BG, também pros board games, como eu disse lá no podcast especial de retrospectiva. E esse ano foi um ano interessante, né, Jéssica? Tivemos nossa campanha no PicPay, no Padrim, PicPay depois, né? Foi um ano que muitas coisas aconteceram, né? Sim, sim, isso é interessante. Muitas coisas físicas, no caso, né? Porque até então a gente, por exemplo, nunca tinha ido num evento. Verdade. Conhecer a galera, e esse ano a gente fez isso. É, um evento exclusivo de board game não, né? A gente já tinha ido no World RPG Fest aqui em Curitiba. É, mas é que assim, né? Curitiba ainda não é aquele polo, ponto, né? Fora da curva, né? Sim. Nessa ida pro Diversão Offline São Paulo, né? A gente ia no Rio, mas... A gente foi pro Rio. A gente viajou, conheceu o Rio, né? Era pra ser o evento no mesmo dia, mudava. Encontramos o pessoal lá também. Sim, encontramos o Leandro, o Pinduca, né? Uhum. O pessoal foi lá dar um alô, né? Foi muito legal. Mas em São Paulo foi interessante, porque eu tava na expectativa alta por conta do prêmio Ludopedia, né? É. Tava passando mal, assim, literalmente de uniformes, como a gente disse no podcast especial do Diversão Offline. Mas também foi interessante porque a gente conheceu muita gente que a gente conversa só pelo grupo Telegram, pela internet, o pessoal do Covil, o Alan Farias, tinha o pessoal das editoras, a gente... Eu pude bater um papo, por exemplo, com o Cela, né? Que é da Paper Sim. Games. Bati um papo ali com o Parma, também da Ludofy. A gente conversou com o pessoal do Ludopedia, né? E foi... Também. Foi muito legal encarar, né? Tipo, a gente ter esse contato pessoal, assim, é, próximo. Tipo, as coisas se solidificaram, Sim. né? Tudo aquilo que tava sendo virtual virou real e aí você viu a dimensão que o Jogatina alcança e Sim. todas as pessoas que atingem. É que às vezes não tem essa noção, né? Tipo, não. A gente tá aqui gravando agora, numa sala, na nossa sala de casa, né? Isso. E a gente não tem essa noção que alcança tanta gente, né? Pois é, porque, tipo assim, toda vez que você lança um episódio, tem lá 500, 700 downloads. Sim. Você não imagina uma sala cheia de 500, 700 pessoas. É, é muita gente. E a gente faz pra vocês o conteúdo, né? Tem gente que ajuda a gente financeiramente, a gente sempre agradece de coração todo mundo que acredita no projeto do Jogatina BG e deixa sua colaboração, né? Sim. E foi um ano interessante também porque a gente veio já com continuando nosso podcast de RPG, né? Que, Sim. Que começou no ano retrasado, 2017. É, no ano passado, né? Eu tô pensando já como se fosse no futuro. O ano passado de 2017. Você já tá em 2019. Já tô em 2019. Eita. Já tá pensando no futuro. A gente fez muito conteúdo, assim, sei lá, foi 1.600 horas no mínimo de trabalho por conta de vídeos, podcast, gravação, edição, tudo isso aí que me tomou muito tempo ao longo desse tempo. Por isso que nesse final do ano a gente vai ter um breve recesso. Umas férias merecidas, né? Muito. De edição, de gravação. Porque talvez isso até mude, né? O Snake deixou uma mensagem que vocês vão ver na sequência. Que a agenda dele, por conta de trabalho, novas rotinas e tal dele. É, eu dei uma sumida por causa disso também. Trabalho, né? O trabalho. Nossa, foi. Você não tem noção de quanto que a Jéssica trabalhou esse ano, assim. É, a gente fala do trabalho só da minha parte, né? Mas extra Jogatina BG, você, tudo, o Iha. É, o Iha muita casou, coisa acontece, né? É verdade. O Iha casou, viajou, teve trabalho. Ainda tá no meio do doutorado dele, Nossa, né? Nossa, loucura. Isso é mega absurdo. O Xande também fazendo horas extras absurdas, assim, no, na empresa dele. Uhum. E por isso que os últimos episódios, normalmente, foi eu e o Snake, que a gente tava conseguindo conciliar a agenda, né? Vocês estavam com a agenda, né? O resto da galera tá todo eu mundo... Eu vou até ver assim, certinho. Eu não vou nada declarar que se vai mudar alguma coisa na rotina, no conteúdo, assim. Mas algumas mudanças vão rolar, né? Principalmente porque muita gente tá com rotinas novas, né? Uhum. Então, por isso que a gente pode esperar, não uma diminuição, mas talvez uma alteração no que a gente faz aqui no Jogatina BG por conta de 2019, como que vai ser, a gente nem tem essa visão, né? Sim. Fala galera, aqui é o Snake e estou aqui muito feliz, desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Hanukkah, Feliz Kwanzaa, Feliz! sejam felizes, joguem muito, joguem bastante, chame os amigos, chame a família, vamos tratar, vamos compartilhar momentos de felicidade, abre essa felicidade, abre essa caixa aí que você tem de resistance, abre essa caixa de treta e vamos compartilhar essa alegria com todos os amigos. Mas falando sério, pessoal, muito bacana ter todos vocês aí que escutam a gente já faz um tempinho aí que tem que aturar essa minha voz aveludada e desafinada. Galera, do fundo do coração, o que a gente faz é por vocês, o que a gente faz é com amor e com carinho e é com pesar assim que por conta de projetos pessoais, um trabalho novo, vai gerar um certo transtorno e dificuldades técnicas e logísticos para produzir novos episódios, né? Então eu vou deixar os abos esse ano um pouquinho, esse ano que vai vir agora, um pouquinho mais desfalcado, mas assim que possível, sempre que possível, estarei aqui com vocês fazendo palhaçada, fazendo piada ruim, dando as minhas impressões e minhas análises e todo esse meu conteúdo totalmente questionável. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço do fundo do coração. Ano que vem a gente ainda vai se ver, mas daquele jeito, um pouco mais reduzido, digamos assim. Mas força, foco e fé, vamos continuar e é por uma boa causa que eu vou estar um pouquinho afastado, querendo ou não. Então, pessoal, muito obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Um abraço na família. Um beijo nas crianças. Tchau! Rapaziada, quem fala aqui é o Moita, de Floripa, da Mob Studios. 2018 foi um ano muito bom pra gente, né, pra Mob de forma geral. Chegou o nosso primeiro jogo, foi financiado ano passado, Overdrive. Esse ano a gente conseguiu fazer o financiamento aí excelente do Grace, nosso segundo jogo, que tá chegando aí esse ano ainda pra galera. E mensagem pra 2019, né, eu desejo que a galera jogue bastante, curta bastante, faça bastante amizade, por mais que a gente escute falar de treta aí todo dia. É uma minoria barulhenta do hobby, né? Muitas pessoas legais eu conheci só por causa dos board games, onde a gente jamais teria contato se não fosse por isso. Então eu desejo 2019 a comunidade menos tóxica, menos briga por bobagem, muito joguinho novo chegando no Brasil, mais preços acessíveis, mais promoções e que todo mundo tenha acesso aí ao mundo dos board games modernos e que o nicho aumente cada vez mais, né? No meio nerd principalmente e que várias pessoas têm acesso aí aos jogos e se divirtam bastante. Feliz 2019, galera. Muitos cubinhos aí de vida, muitos marcadores aí de recursos aí pra galera. Fala, pessoal do Jogatina BG, que é o Renato do Tábua Quadrada e a convite do nosso amigo Zabuzeta. Estou fazendo um pouco aqui da minha experiência no ano de 2018 com os board games. Então foi um ano muito legal, conheci muitos jogos novos, tanto antigos, jogos que são clássicos, e jogos novos que foram lançados esse ano. E alguns deles, inclusive, entraram aí na nossa lista do top 10 aí de todos os tempos. E também vai sair em breve a nossa lista também do top 10 de 2018, que vocês em breve vão ficar sabendo também. Então para mim foi um ano muito legal porque conheci muitos lugares, fui jogar em várias cidades do Brasil, joguei no Diversão Offline em São Paulo, joguei no Diversão Offline no Rio de Janeiro, joguei com a galera lá de Bauru, joguei lá com o pessoal da Loja Lúdica, o pessoal da Bucaneiros Jogos também, editora, pessoal lá da cidade, pessoal de várias editoras também estavam lá, joguei com o pessoal de Curitiba, joguei com o nosso amigo Zabuzeta aí, o protótipo do nosso amigo botilheiro Rio 1808. Então, cara, foi muito legal em todos esses eventos, conheci muita gente legal, muita gente bacana, trocamos muita ideia, a galera de editora também. Então, cara, foi um ano muito bacana mesmo, né? O ano acabando aí, chegando ainda jogos agora no final do ano, que não deu tempo de jogar alguns jogos que eu já joguei antes, mas com certeza foi um grande ano do board game pra mim, na minha vida pessoal, né? Quanto também para o Tábua Quadrada. Então, ó, jogos aí que eu joguei em 2018 que eu gostei bastante. Vou falar um pouco deles, mas não vou falar se entrou na minha lista top 10 ou se não entrou, mas vou falar aí dos jogos que eu gostei em 2018. Consegui jogar aí o Lança Teutônica, que é um jogo que há muito tempo já vinha querendo jogar, um jogo já antigo e, cara, gostei bastante, muito legal. Joguei também vários lançamentos, Rising Sun, Arquitetos do Reino Ocidental, a campanha do Scythe, a expansão The Rise of Fenris, também foi um momento muito marcante para mim esse ano. Foi com certeza aí uma das melhores campanhas que eu joguei, talvez só não tenha perdido aí pro Pandemic Temporada 1. E dos nacionais aí, que sendo que eu joguei, que eu gostei bastante, o Grace. Gostei bastante do protótipo do Rio 1808 do Botineiro, esperando aí sair. Gostei também do Footboard, um jogo bacana, bem legal. E é isso, gente. Pra gente foi um ano interessante, um ano bacana, um ano de mudança, mudanças aí. 2019 promete muito mais. Então, aguardamos aí para tudo aquilo que vai vir de bom em 2019. Um grande abraço aí para todos. Boas jogatinas para 2019. E quem não conhece ainda o nosso site, nosso blog, acesse aí tabuaquadrada.com.br ou procure pelo canal Tabula Quadrada no YouTube, Instagram, Facebook e em todas as redes sociais. Um grande abraço aí e até mais. Valeu! Olá, galerinha linda que ouve o Jogatina BG. Fui sumonado para falar das minhas experiências jogatineiras em 2018. O que eu tenho pra falar é que eu finalmente consegui um grupo pra jogar joguinhos de tabuleiro com o meu amigo Rafael e a esposa dele, Carol. Abraço pros dois, né? Provavelmente vão ouvir isso daqui. Esse grupo que jogamos muito Altiplano e outros jogos, mas basicamente Altiplano. E consegui finalmente um jogo que fazia muito tempo que eu queria e eu não tava conseguindo por falta de verbo, que é o Power Grid. Consegui trocar um Delphite meu que tava parado aí há milênias. Peguei finalmente essa coisa linda, cheia de papel. Outra coisa muito importante aconteceu em 2018, relatando novamente esse mundo de jogatineiros, é que eu participei do Jogatina BG sobre jogos digitais. Eu recomendo vocês ouvirem, ele tá muito top. No mais, se vocês forem comprar algum jogo de tabuleiro, comprem na Bravo Jogos e entrem na campanha do PicPay do Jogatina BG, vale muito a pena. Zabuza e o resto do grupo, das pessoas são muito top, é muito bom. Eu aconselho vocês. Abraços e que 2019 seja melhor ainda. Fala, André e amigos do Jogatina BG, aqui é o Jandir, de Cleveland, no Paraná. Eu comecei nesse mundo aí em 2015, mas em 2018 eu comprei 37, incluindo bases, expansões, promos, entre troca e venda também. Joguei 37 jogos diferentes esse ano, 30 pela primeira vez. No total aí, até o dia de hoje, foram 131 partidas, com 27 pessoas diferentes em 10 lugares diferentes. Então, quero deixar um abraço aí pro André. Sucesso pra você, meu amigo. Feliz Natal. Feliz Ano Novo pra todos aí. Um abraço. Agora falando sobre board games, eu acho interessante a gente abordar eles, porque apesar de você não ter jogado bastante coisa... É, não tive muito, nem tempo, nem cérebro, se né? Se eu joguei, por exemplo, você jogou acho que uns 10, 15% do que eu joguei. Nossa, esse ano, né? Talvez menos. Talvez menos. Talvez menos, porque vários finais de semana que eu tava em casa morrendo, você foi jogar com a galera na fanbox. Sim, e na casa do Hot, fiquei aqui, né? De boinha. Sim, pra descansar. É. Mas você consegue destacar alguma surpresa que você curtiu desse ano, assim, que você falou, esse jogo que foi interessante, ou não conhecia tal jogo, tal franquia. Deixa eu olhar isso aí. Vira mais pra lá. O que mais me surpreendeu foi o Flame Rouge, pra sua felicidade. Olha aí, olha aí. Porque eu tô bem distante de jogos euro, por exemplo. Uhum. Tipo, eu não tenho mais cérebro pra jogar esse tipo de jogo nas horas vagas. É porque o pessoal até brinca, né? Um euro é praticamente um segundo trabalho. Né? É, não, eu não tô precisando de outro trabalho, não. E aí, o Flame Rouge, ele veio numa época que você tava muito com esses jogos, assim, mais pesados. Sim. E quando você me colocou pra jogar, eu tava até meio apreensiva, né? Eu tava tipo, puta merda, talvez eu morra no meio do jogo aqui e saia fora. Só que você terminou de ler as regras, eu falei, é isso? Acabou? É só jogar? Ah, vamos então! É porque... Aí eu ganhei, inclusive. Ah, sim, com certeza. Porque assim, às vezes a gente fica preso, eu tô falando no meu caso, né? Fica preso em jogos mega complexos, uhum, que duram bastante, tem muitas regras, muitas exceções. Você tem três empregos, né? É. Você tem a UFPR, você tem o Jogatina BG, na verdade quatro. Você tem as edições de frilas e você tem os euros. É. Entendi. Porque... Meu marido tem quatro empregos, então... Às vezes a gente esquece de dar valor em coisa simples, minimalista, né? De regras, assim. Você acaba se divertindo. E o Flame Rouge, com certeza, foi uma surpresa muito grande pra mim. Sim. Até por conta dessa simplicidade. Ter simplicidade não quer dizer que o jogo pode ser competitivo, pode ser complexo. Não complexo, mas aquela questão de você masterizar, né? De você se especializar nele. Profundo, você quer Sim, dizer. Sim, com profundidade, tipo, isso. É isso. E o Flame Rouge é interessante, né? Porque a gente fez até... Nos últimos podcasts a gente falou sobre ele, falou sobre as coisas assim. E eu tô ainda mais na expectativa quando vir a expansão, que vai vai adicionar pra 5, 6, assim, tomara que venha. E quero ver muita gente jogando Flame Rush, que é um baita de um jogo. Eu aprovei esse. E o último que a gente jogou também gostei bastante, o Clank. Isso que eu perguntava pra você, né? Sim, eu curti bastante. É que assim, o Flame Rush se destaca pelo conjunto da obra, que ele é um jogo fácil, ele é um jogo muito bonito. Sim, eu adoro a arte dele. Isso. Ele tem essa questão de se lembrar toda essa estética cartunesca francesa, né? Uma coisa meio assim, sei lá se é cartunesca. Ele é tipo Tintin. Isso. Sabe? Aventuras de Tintin. E o Clank, pra mim, ele já é mais um jogo, tipo, pra jogar família, eu acho. Que ele é mais aventura, ele é mais divertido, assim. O subtítulo dele aqui no Brasil é um deck build de aventura. Exato. Né? E isso faz muito sentido pra ele. Não, acertou em cheio. Ele é muito legal, tipo, ele é um pouco mais demorado do que a gente espera, eu acho. Nas primeiras vezes que a gente ainda tá se batendo onde dá pra ir, onde não dá, e agora sai, agora não sai ainda do mapa. Mas eu achei ele muito divertido. É pela temática. Sim. E como as cartas complementam essa temática, eu achei bem legal. É, a gente jogou o Star Realms, né? Não sei se você jogou o Dominion, não. Dominion, não. Eles são puramente mais mecânicos do que temáticos. Sim. Porque o Clank, ele tem essa questão de você tá entrando numa masmorra, né? Você vê a movimentação dos seus personagens, então... É, foi o que o Excel comentou enquanto a gente tava jogando, né? Que ele é um jogo de Dungeon Crawler, onde o deck building cria a mecânica dele. Sim. Entendeu? E eu achei muito legal. É, isso pra mim foi bem legal, sim. Eu conheci pelo Space, né? Com o Lucas Nakai, né? Que eu tive a oportunidade de jogar aqui em Curitiba. Ele veio pra cá, né? A gente foi na Funbox, jogamos. E eu curti muito a ideia. Eu não dava nada pro jogo antes de jogar. Porque eu olhava as imagens, achava mega confuso. Mas quando você vai jogando, as ideias vão se complementando. E elas vão sendo orgânicas, né? Então ela é bem fácil de explicar. E eu achei legal como ele tem alguns combos também que você vai jogando. É estilo Terraforming Mars. Que chega um ponto do jogo que uma carta leva a outra. E aí você vai fazendo 1 milhão de pontos. Eu acho muito legal. Eu acho que você iria curtir o Space. Porque as cartas que você compra ali naquela linha, né, de compra, com suas habilidades, tem cartas que tem facções. Então você tem bônus por facção, entendeu? Ah, então tem mais sinergia. Então ele tem uma coisa mais profunda nisso. Então, legal. É, mas assim, fora isso, é um baita de jogo. A gente ainda tem que jogar a expansão submarina ali. Sim, tesouros submersos isso, lá. Isso, muito legal. Provavelmente vai jogar aí já nesse final do ano ainda assim. Pra mim, outra surpresa que eu tive esse ano foi assim, é um jogo que já foi lançado já há um tempo. Que é o Mombasa. Já foi lançado, acho que ano passado, ano retrasado aqui no Brasil pela MeepoBR. É dos autores, pra mim, recentes favoritos, né? Que é o Alexander Pfister, sempre confundo o sobrenome dele. Que é o mesmo cara que criou o Great Western Trail. O Great Western Trail, eu acho ele muito bom. É por bom. Isso que eles estão grudadinhos, né? Sim, exatamente. O Great Western Trail, ele é mais fácil de explicar, porque ele tem bastante detalhe e tal. E esse é um jogo bem mais econômico, tem a questão das ações e tal. Então, pra Jéssica, não é um jogo muito interessante. Mas, pra quem gosta de jogos competitivos, mas que unem bastante mecânica, ele é um jogo interessante, assim, eu gostei bastante. Outro jogo que é bem legal, que usa a questão dos dados, que veio pela Paper Games, é o Grand Alsace Hotel. Eu acho ele muito legal, porque, assim, ele é um jogo... É, eu só joguei ele uma vez, eu não tenho uma opinião muito formada ainda. Mas a vez que você jogou, você curtiu. Sim. Porque você vai administrando esse hotel, colocando clientes, ele tem, né, uma coisa de planejamento, né? Sim. Que você tem que colocar um cliente do lado certo, pra dar mais ponto com o outro e tal. Bem Ao legal. Mesmo tempo, você tem que planejar a questão do imperador, você tem que pegar os alimentos, as bebidas, e você tem que fazer isso de uma maneira que você otimize, prepare quartos, então essa dinâmica desse jogo, eu achei ele legal, fora que a produção aqui tá muito da hora, assim, também, pela Paper Games, no caso, né, e muito maneiro. E, ó, claro, eu não poderia não deixar de falar do Lisboa, né, que Lisboa teve na saga que eu já expliquei, mas que jogo da hora. O jogo já foi lançado já, se eu não me engano, não esse ano no Brasil, mas é um jogo do Vital Lacerda, é um jogo dessa que a Jéssica não vai curtir, que é cheio de exceções, regrinhas e tal, mas como esse jogo é bonito. Ah, sim. Lindo, isso é. Assim, a arte do Ian, ele é um cara que fez uma arte maravilhosa. Primeiro que ele representa toda aquela parte da estética de azulejos portugueses. E tudo no jogo faz sentido, assim, questão de mecânica junto com a arte. Eu acho bem maneiro. E por fim, pra não falar menos também desse jogo, que é o Gaia Project. Pra mim é o meu favoritinho. Na verdade, é o melhor jogo pra mim lançado esse ano. E quem gosta de Terra Mística deve conhecer o Gaia Project. Primeiro que ele é um baita de um jogo. Quem não gosta também pode entrar. O único empecilho, que pra mim não é, mas muita gente já ouvi reclamando, que é a arte. Nossa, é horrorosa. A arte dele, assim, mas eu acho que não é o propósito, assim, do jogo, assim, não é pra ter uma... Sabe aqueles jogos de DOS, anos 90, de espaço? Então, é essa arte aí que tinha nas capinhas. Mas dos jogos. A mecânica é tão boa que você nem repara, porque o jogo... É, pra mim, passou batido, assim, não é meu tipo de jogo. É, porque ele é mais otimização, bem euro, assim, né? Nada de sorte. Eu fiquei um pouco confusa nele. Eu acho que nesse esquema ficção científica, eu ainda prefiro o Eclipse. É, o Eclipse, ele é mais denso, né? É. E é mais gostoso de fazer exploração e tal. Exato. E não falando menos de ficção científica, você não tá, né, falando menos de nada. É, desculpa. Eu tenho que falar do Twilight Imperium, né? Eu ganhei esse ano de aniversário. Verdade. Do Johnny. E joguei umas 4 vezes. E como esse jogo Uau, né? Quatro vezes. Impressionante. Até o Guilherme Toledo, que mandou o áudio pra nós, ele falou disso, né? De como é feliz. Ele foi um cara muito feliz esse ano porque ele jogou 7 vezes. 7 vezes. Caraca. E, cara, e assim, tem gente que fica feliz jogando uma, 2 vezes. É porque essa versão ficou mais fácil, né? De colocar na mesa. Ele ficou eu mais acho. Rápido. Eu tenho também, essa impressão. Né? Ele reduziu muitas burocracias que o outro tinha. Sim. E adicionou umas coisas legais que o outro tinha pouco, sabe? Uhum. Então, o mix, né, do Twilight Imperium, eu espero que chegue aí no começo desse ano pela Galápagos. E, cara, muito show. Fala, galera do Jogatina BG, eu sou o Diogo Matraca e esse ano de 2018 a minha experiência com os board games foi relativamente fraca. Infelizmente, esse ano o trabalho foi bastante corrido, eu não tive muito tempo, não consegui viajar o suficiente para ver a galera do board game, mas alguns jogos eu comprei pelo Kickstarter, um deles chegou aí exatamente 2 dias atrás, o outro ainda tá no correio, então assim, foi um ano relativamente fraco para mim no mundo do board game. Mas, obviamente, eu não podia deixar de vir aqui para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, ótimas festas para todo mundo. Um agradecimento especial para você que consome o nosso conteúdo. Vocês com certeza são o combustível que fazem a gente continuar girando essa máquina que se tornou o Jogatina BG. Eu fico extremamente orgulhoso e feliz de ver os Abos e a equipe chegando onde chegaram, a gente saindo do zero, desde as primeiras ideias, a dúvida se ia dar certo ou não. E claro, isso tudo com o apoio de vocês, vocês comentando, vocês criticando, vocês participando. A galera do PicPay em especial, que tá fazendo o nosso projeto crescer como nunca antes, numa taxa de crescimento absurda. Então, a todos vocês, fica aqui o meu muito obrigado, meu agradecimento, e continuem com a gente pro próximo turno, que em 2019 com certeza vai ser muito melhor. Valeu! Jogatina BG, aqui é o Renan Dalcin, e nesse ano de 2018 consegui jogar bastante, e bastante board game, consegui jogar alguns jogos pesados, mas principalmente muito board game, rolou com bastante gente, diferente, e destaque já começa logo no começo do ano, tive a oportunidade de colocar na mesa finalmente meu Time Stories, joguei o Caso Base, muito bom, recomendo pra todo mundo que tiver a oportunidade de conhecer, jogaço. Também conheci o Dominion, joguei bastante, gostei bastante, tirando os board games, né, foi o mais jogado aí durante o ano. Comprei o Grand Austria também, Flame Rouge também, simples, né? Rapidinho ali, gostoso de jogar. Magic Maze, que foi talvez um pouco de decepção. O jogo é bacana, mas esperava mais dele. Talvez com o pessoal mais correto ali, ele passa a brilhar mais. Conheci o Descent também, não conhecia. Muito legal. Tem algumas características de jogos antigos da Fantasy Flight, né? Que podia dar uma melhoradinha, mas em geral, ainda, apesar da idade, o jogo é muito bom. E foi basicamente isso. Também tive agora a oportunidade no final do ano de levar um Quick Clack Lumberjack numa confraternização do pessoal do trabalho. E apresentei pra eles, ficaram meio olhando assim, estranho no começo, mas consegui aí. Pegaram umas 4, 5 pessoas e jogaram, gostaram bastante, jogaram umas 15 partidas. Teve um até que comentou, não, pô, legal esse joguinho aí, né? Quem sabe aí estamos angariando novos jogadores. Mesmo que, claro, que seja um jogo bem simples, né? Mas sempre tem um primeiro passo, né? E basicamente é isso. Desejo aí um Feliz Natal, um próspero ano novo pra todo mundo. Que vocês ganhem muito board games aí, né, nesse finalzinho de ano e pro ano que vem, que joguem bastante. Tomara que chegue logo T4 pela Galápagos aí, que estamos na guarda. Um abraço, pessoal. E aí, pessoal, como é que estão? Grande Zabuzeta, equipe do Jogatina BG, colaboradores, aqui é o Guilherme Toledo. Falar então sobre como foi meu ano de 2018 em relação ao nosso hobby. A principal coisa para mim foi consolidar minhas preferências. Não sei se é fase ou não, mas para mim, jogos mais pesados, econômicos, estão pirando minha cabeça. Tem muitos títulos legais. Pude conhecer alguns jogos bem bacanas e descobri outros que ainda nem joguei, tô atrás. Mas, apesar disso, o melhor jogo do ano disparado não é nenhum econômico, é o TI4. É impossível comparar com outros para mim nesse momento, né? Quando a luz de Mechatolrex bate, é para sempre, né? Muito legal. Apesar de ter sido um ano bem complicado para mim, consegui jogar 7 partidas e já tô feliz demais, né? Tem pessoas que falam que jogam uma vez por ano. Conseguimos fechar um grupo legal aqui em Floripa. Pelo menos uma vez por mês vai ter sempre. Muito bacana. Vou fechar aí um dos melhores que eu conheci nesse ano. Então, a Legend of TI 4. Fiquei impressionado com o Brass, Lancashire. Nossa, um jogaço. Muito bom. Pude conhecer 2 Splotters, né? O Antiquity, que foi o Rafa que me mostrou inicialmente. Muito legal o jogo de civilização. E o Food Chain Magnet, que é outro jogo econômico muito bom. Pra fechar aí 5, eu colocaria junto, então, o Feudum, que é muito bonito, né? Que apesar de ser mais contestado, eu gostei bastante. E também nasceu meu filho esse ano, então eu precisei mudar alguns hábitos, né? Não tô jogando tanto, mas eu gosto muito ainda da experiência, então abracei aí a jogatina solo, né? Assumindo problemas de relacionamento, pegando alguns títulos mais pensando nisso, né? Mas também dá pra jogar em mais pessoas, mas algumas coisas bem legais que ainda tô avaliando, mas como Space Age Paris 4X, Fallen Sky, que foi o primeiro coin que eu peguei, o Spirit Island, que eu tô muito empolgado pra jogar, que o LPP fala que é jogo de hippie, mas é muito bacana. E aí também acho uma coisa legal foi que a gente conseguiu fazer a liga do Through the Ages. Pô, eu acho um barato, quero ver se pra ano que vem eu consigo dar uma pimpada ali no jeito que sai os scores, fazer algumas coisas mais bonitas, mas foi bem legal, o povo deu várias partidas. Quando terminar essa temporada, eu vou botar um geralzão lá nas 2 temporadas e convidar o pessoal pra quem quiser jogar. O Zabuzeta sempre coloca os links aí nas postagens. E é bem legal, um monte de gente pra jogar, tem gente viciada, tem gente aprendendo, e no final das contas é bem bacana. Também queria só compartilhar algo que foi a questão que foi com o Jogatina BG que eu aprendi a ouvir podcast, né? E hoje em dia eu sou viciado, escuto toda hora, mas eu pegava aí estrada frequentemente, às vezes 3-4 vezes na semana, aí um trajeto de 3 horas na BR, e aí eu não sabia, por coincidência achei o Jogatina BG, fui escutando, lá desde o primeiro episódio, ouvindo toda a cronologia, assim, nossa, foi muito bacana, e aí desde então fiquei viciado, né? E faço questão de apoiar o projeto que eu acredito muito. Então, boas festas, pessoal, tudo de bom aí pra vocês, suas famílias, e tenham ótimas jogatinas em 2019. Um grande abraço. Aqui é o Leandro Nunes, do Rio de Janeiro, e hoje em dia o NunesCast vai ser especial. É um NunesCast de agradecimento aí pelo puta trabalho que o Jogatina BG vem fazendo, ao longo de 2018 principalmente, né, que foi muito produtivo, muito crescimento, muita evolução, e espero que continue assim. Conte com o meu apoio sempre, porque gosto muito de vocês, e acho que vocês merecem todo o sucesso que estão conseguindo. E um grande abraço para todo mundo aí, para a galera do grupo também, que tá sempre discutindo, batendo papo e, enfim, super saudável. E vamos ver o que vem em 2019 aí pra gente. Um abraço. Do Jogatina BG, aqui quem fala é o Lucas Lopes, de Rancharia, e nesse ano a coleção aqui de casa aumentou. Consegui pegar alguns clássicos que já estava atrás faz um tempo, como Seven Wonders, o Race for the Galaxy, alguns lançamentos como o Grand Astro Hotel, Overdrive, Pelagos, Rhino Hero, e as expansões do Terraformars, que é muito amor, mas o tempo para jogar só foi diminuindo. Felizmente, existem as plataformas digitais como o BGA, o Yucata e o app do True Dates, que terminou hoje a marca de 69 partidas nele. No BGA, tive imenso prazer de conhecer o Terra Mística. O Zabu me convidou para jogar com ele, que grata surpresa. Jogão. Também conheci o Troal, o The Year of the Dragon, o Nippon, o Kairos e o Grande Porto Rico. Para não me estender demais, queria agradecer a todos os integrantes do Jogatina BG por produzir esse conteúdo incrível que mês a mês só melhora. Agradecer ao pessoal que participa dos grupos do Jogatina, tanto o principal, o Mercadinho, o de TTA, pelo bom convívio que temos ali. Apesar de não conhecer vocês pessoalmente, sinto que já somos amigos e espero encontrar vocês no DOF se conseguir. Agradecer também a pessoa maravilhosa, que é o Zabu, por ser tão dedicado em produzir conteúdo pra gente cada dia melhor. Um beijo, Zabu. Valeu, galera. Boas festas de fim de ano, feliz ano novo e que o hobby continue crescendo mais e mais em 2019. Abraço. Como esse é um podcast especial, a gente tá mais conversando entre nós aqui sobre as jogatinas e o que a gente fez. Agradecer novamente de coração todo mundo que financia a gente. Então, muito dos áudios que vocês estão vindo aqui são das pessoas, dos apoiadores que apoiam o Jogatina BG através do PicPay. Também a gente teve alguns convidados especiais, né? Por conta de ser muito em cima da hora, não deu pra todo mundo participar que eu mandei o áudio. Mas, novamente, muito obrigado a todos que enviaram o áudio aqui pro Jogatina BG pra esse podcast especial. Lembrando que nós vamos retornar com o podcast oficial ou no dia 17... ou no dia 24 de janeiro, né? Vai ser um recesso um pouco grande aí. Até pra gente poder jogar, depois formular algumas ideias, mexer algumas pautas, pra gente poder produzir um conteúdo em podcast interessante pra vocês. Mas já o podcast de notícias já volta no dia 10 de janeiro, né? Então não vai ter falta de podcast nesse intervalo. E vocês podem conferir a gente também lá no nosso grupo Telegram, agradecendo a todos que entram lá no grupo. A gente faz um papo bem interessante lá, bem saudável, assim. Sempre que alguém extrapola um ponto, a gente conversa, ou tira, bane, né? Mas, essencialmente, todo mundo tem respeito por todos, assim, de uma maneira bem saudável, né? Muito obrigado também quem acompanhou a gente através das notícias, no boletim, também através do canal no Telegram, muitas outras formas. Isso também é um agradecimento muito interessante, né, que a gente tem que fazer aí para todo mundo que gosta das notícias, quer ficar por dentro de tudo, né? Então, é isso. E um agradecimento de coração mesmo também é para as editoras parceiras do Jogatina BG, que nos enviaram cópias para review, né? Em especial aí a Paper Games, o pessoal da Geeks and Orcs, da Tic Games, que mandou também o Pelagos. Vocês não têm noção o que vocês causam lá no meu escritório. Toda vez que chega uma caixa pros abos, a galera, opa, chegou jogo novo. Muito obrigado mesmo, assim, porque todo mundo sabe, né, como que é, de certa forma, pra gente tá acompanhando todo o conteúdo, né, que é publicado aqui no Brasil, é difícil a gente, às vezes, tirar dinheiro, e mesmo a nossa arrecadação nas nossas campanhas, né, não dá pra gente pensar em, sei lá, fazer sorteio, em pensar em equipamentos, em outras coisas, assim, com o valor que a gente ganha. A gente pode, talvez, a cada 2 meses, com esse valor, comprar um jogo pra biblioteca do Jogatina BG, né, então, nesse caso, eu ainda compro o jogo, né, não é assim, não tô naquele momento de sonho, assim, que, olha, estou só recebendo jogos e tal, não, mas... Aqueles momentos blogueirinha de fazer um box de uma hora, é... né? Meu Deus, já pensou nisso? É assim, ó. Você sabe, de certa forma, tipo, eu vou falar sobre os jogos, com certeza. É claro que eu deixo bem transparente que se eu não curtir de algum aspecto, eu vou falar. Normalmente a gente não faz essa questão de falar, ah, o jogo é ruim por conta disso. A gente fala, esse jogo é voltado pro público X. A gente tem essa noção de falar pra qual público é. Não é simplesmente falar, não, esse jogo é muito bom porque nos enviaram. A ideia não é essa. A ideia é realmente... Até porque a gente não tá sendo pago pra falar bem de nada. Não, exatamente. A ideia é a transparência. Exato. Então a gente gosta disso e a gente vai manter isso nos nossos princípios aqui. E outro agradecimento também é para a nossa loja parceira Bravo Jogos, lá com o Emerson. Cara, foi um apoio muito legal esse ano e muito obrigado mesmo de coração. Então se você quiser comprar seus joguinhos, compre lá na bravojogos.com.br e fica aí nosso agradecimento então novamente a todo mundo que de certa forma, diretamente, indiretamente, financeiramente, através de comentário, divulgando o Jogatina BG, ajudou o nosso projeto a ir pra frente, né? Então muito obrigado a todos de coração. Oi pessoal, aqui é o Xande e o meu ano foi muito bacana para os board games, embora eu tenha jogado muito menos do que eu gostaria esse ano. Em termos de aquisições, eu consegui comprar o Civilization novo, que é um jogo muito legal. Todo mundo que jogou ele gostou, é um formato diferente, mais simples, mas não menos divertido. Fiquei muito satisfeito com o jogo e com a crítica do nosso grupo, foi um jogo bem legal. E também o Age of Empires, que é um jogo já out of print, que nós conseguimos encontrar, um jogo também muito legal, consegui colocar na mesa só uma vez, mas foi só por falta de oportunidade. Eu acho que foi bem bacana, foi palco aí de umas disputas bem babacas. Enfim, quero jogar mais, quero trazer o Rodit também pra jogar mais uma vez, porque ele tá merecendo apanhar. Como eu também não tive muitas oportunidades de jogar e a gente teve muitos jogos novos aí no nosso grupo, eu joguei muitos jogos novos por uma vez só. Posso citar alguns que foram bem bacanas: o Grand Austria Hotel, o Austrália, que o Iha conseguiu no Kickstarter, o Flame Rouge, que é o novo queridinho do Zabuzeta, o novo hobby dele, que é bicicletas e board games agora, espero que o canal não mude de nome, é o Gaia Project, putz, um dos melhores jogos desse ano que eu joguei, Lisboa também, que jogaço, e além disso também tive um presente muito especial. O Iha e o Zabuzeta conseguiram aí um autógrafo pra mim do Eric Lang no manual do Blood Rage, fiquei então com esse presente pra mim, tô devendo uma resposta pra ele, um agradecimento, mas eu vou fazer isso antes do ano acabar. E no mais, então, eu queria agradecer todo mundo, todos os nossos ouvintes, agradecer também os nossos financiadores, seja no Padrim, seja no PicPay, muito obrigado por tudo, vocês ajudam demais pra gente conseguir manter esse projeto. E eu queria desejar a todos então um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, peçam board games pras pessoas que vão dar presentes pra vocês e nos digam o que vocês ganharam. Então, tudo de bom pra vocês, um abraço e até o próximo ano. Fala povo, eu sou Paulo e tô aqui a convite do Zabuzeta para falar sobre o ano de 2018. 2018 é um ano que com certeza vai ficar marcado no mundo dos jogos de tabuleiro. Não foi um ano muito fácil. Algumas editoras fecharam, algumas lojas também fecharam. Novas editoras surgiram em 2018, algumas se fundiram e foi um ano com um grande número de financiamentos coletivos de jogos nacionais. Mas foi o ano com maior número de lançamentos até hoje. Além disso, foi em 2018 que a Asmodee comprou a Galápagos. E agora, no finzinho do ano, a gente já está vendo os frutos dessa aquisição, né? 2019 vem aí com Dungeons & Dragons, distribuição de Magic e mais uma série de anúncios. Para o canal Covil dos Jogos, também foi um ano a se destacar. Geramos muito conteúdo, seja através de vídeo, seja através de podcast, e nos aproximamos dos fãs do nosso trabalho através de uma campanha de apoio do Padrim. Então, muito obrigado aí ao Zabu por essa oportunidade aí de falar um pouquinho do que foi 2018. Um forte abraço e boas festas! Pessoal, aqui é o Fabs. O meu relacionamento com o Robin em 2018 foi marcado assim, por uma autocrítica, por uma reavaliação do que eu espero do Robin, do que eu espero durante uma jogatina. Eu comecei a prestar mais atenção às minhas preferências como jogador e aí eu comecei a descobrir o meu perfil. Eu gosto de brincar com o pessoal dizendo que eu sou jogador padrão Galápagos, sabe? Aquele cara que é muito family game, muito party game, Ameritrash e um ou outro Eurogame não muito pesado ali, tipo um Power Grid que tá perfeito pra mim. Eu gosto de jogos com regras simples, né, que sejam fáceis de ensinar. E isso acabou moldando também os ambientes que eu frequento dentro do hobby, porque eu passei a evitar algumas discussões muito acaloradas, tipo, sei lá, o que tá por trás da teoria da criação dos jogos, o que faria um jogo ser teoricamente, tecnicamente melhor do que o outro. Isso são discussões que já não me atraem. Eu já fui muito ligado nisso, eu comecei o ano assim, e aí um amigo que eu fiz através do hobby, que é o Sérgio Itiro, ele me disse que o melhor do hobby é fazer amizade, conhecer pessoas e se divertir. E aí eu passei a colocar isso como primeiro plano, sabe? Porque até então eu não tinha me dado conta de quão superficial era meu relacionamento com o hobby. Eu fiquei alguns períodos longos sem jogar durante esse ano, e aí eu olhava pra estante e via ali aquele monte de caixas. Então aquilo tudo foi resumido a um monte de componentes de plástico, papelão e madeira coloridos numa estante. O jogo ele perde a sua essência quando ele não está sendo jogado, quando ele não está sendo usado. E aí com isso em mente, passei a observar mais as aproximações que eu tive, as amizades que se fortaleceram e as amizades que foram formadas graças ao hobby. Então esse ano, por exemplo, eu me aproximei muito mais da galera do Covil, do Paulo, da Karine, Fafa, Jean, Pikachu, e eu tenho certeza que são amizades que já transcenderam e muito o hobby, já vão muito além disso. Nas minhas últimas visitas ao Covil, eu tenho dado preferência pra jogar conversa fora, bater papo, conversar muito, e os jogos mesmo estão ficando ali pra segundo plano, alguma coisa assim. Mas são amizades que surgiram através do hobby, e eu sou muito grato por elas. E também eu não podia deixar de citar alguns amigos com quem eu converso durante todo ano sobre os mais diversos assuntos, tipo o Phil Marcondes. E a gente tá aí sempre conversando, sempre batendo papo, falando sobre tudo que é coisa, não se restringindo somente a jogos, sabe? A Bruna Aroca também, eu converso com ela horas a fio sobre tudo que é assunto. O Cláudio Du, lá de BH. O Miller, a Marina, que eu já conhecia de longa data, mas que nós nos aproximamos graças ao hobby. O Daniel Calassa, a Suelen Favaron, o Cássio Dessotti, o Luiz Paulo LPP, o Zabu, né Zabu? O Leandro Nunes, Xandão, é uma galera muito boa que eu conheci. Eu sou muito grato por ter conhecido todos vocês e por vocês terem feito parte do meu ano de 2018. É isso então, valeu, um grande abraço, obrigado pelo espaço aí, Zabu. Fala galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é Leandro Zombie, eu sou o host do podcast Meeples and Nipples. Eu tô aqui a convite do queridíssimo Zabuzeta, do Jogatina BG. Zabu, um beijo grande pra você, querido. Muito obrigado pelo convite. Ele me pediu que falasse rapidinho sobre o que foi o ano de 2018 pra mim no mundo dos board games. Cara, eu acho que 2018, primeira coisa que vem à cabeça, o grande evento do Diversão Offline ter conseguido se consolidar não só no Rio de Janeiro, como em São Paulo. Eu acho que isso é importantíssimo pro nosso hobby. Só mostra como é que o nosso hobby tá crescendo, tá ficando cada vez mais forte, até mesmo no momento de crise pro todo o resto do mercado. Eu acho também bacana o fato de que em 2018 as editoras fizeram um trabalho muito legal. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo falando sobre a Galápagos, porque todo mundo já sabe o que a Galápagos tem feito. A Galápagos tem feito o que se espera dela, grandes lançamentos, sobretudo internacionais, ainda mais depois a compra da Galápagos pelo pessoal da Asmodee. Agora, eu gostaria de chamar a atenção aqui para o trabalho de três editoras nacionais que, na minha humilde opinião fecal, têm surpreendido muito, que são a Paper Games, a Conclave e a MeepleBR. Eu acho que os jogos que elas estão lançando, a qualidade deles tem sido fenomenal. Eles têm focado não só em lançamentos, como em jogos mais antigos, sobretudo alguns jogos clássicos, ainda mais no que tange com relação a Paper Games, que trouxe o Mads, que é um jogo que particularmente me surpreendeu, e eu não esperava que ninguém fosse trazer esse jogo pra cá, porque ele já foi lançado há bastante tempo lá fora, mas a Paper Game me surpreendeu. Então ela tá trazendo jogos novos e jogos antigos, e a Conclave e MeepleBR estão focando em jogos novos que são muito bacanas. Esse ano teve três jogos nacionais que me surpreenderam bastante e que, na minha opinião, merece destaque e vale a pena conhecer. A Paper Games trouxe pro Brasil o Epic, que é um joguinho rápido e dá uma cabeçada de gente, muito bacana. Conclave, por sua vez, trouxe dois jogos que, porra, já estão no meu, na minha lista do coração, já são meus queridinhos, que são Clank e o Etnos. Então eu acho que vale a pena você conferir aí no final do ano esses três jogos nacionais. No mais, pessoal, eu procurei focar também em alguns lançamentos internacionais. Eu não fiquei só me preocupando com os jogos que estavam lançando aqui, e eu procurei focar também em alguns jogos que foram lançados lá fora, mas que não chegaram aqui no Brasil. Quem tiver oportunidade, eu sei que o dólar tá meio louco, importação é uma coisa meio alucinada, mas quem tiver oportunidade, eu acho que vale a pena você conferir os jogos da linha Unlock, que foi lançado lá fora pela Space Cowboys. O Unlock, ele é um jogo de escape room, dura 60 minutos, mais ou menos na pegada do Exit, que foi trazido pela Devir. Só que eu acho que o Unlock, ele funciona muito melhor que o Exit, e ele ainda tem um trabalho muito bacana de desenvolvimento e jogabilidade com o aplicativo. Então fica uma dica aí para quem está procurando o jogo internacional, quem tiver a possibilidade de um tio, de uma tia, de algum parente que for viajar lá fora, procure o Unlock. Ele é pequenininho, ele é barato, dá pra trazer na bolsa. Além disso, eu também conheci um outro jogo, mais ou menos na pegada do Avenue, que é o Welcome to Your Perfect Home. Quem gosta de jogos tipo Avenue, jogos tipo Roll and Write ou Pencil and Paper, eu acho que vale a pena conferir o Welcome to Your Perfect Home. Não sei se alguma editora vai trazer aqui pro Brasil. E, apesar de ser uma putinha de dados, apesar de ser um Ameritrasher inveterado, esse ano pra mim também foi o ano dos jogos abstratos, dos novos jogos abstratos. Esse ano eu joguei bastante jogos como Sagrada, Azul, Dragon Castle e também o Climbers. E o Climbers, no caso, está sendo trazido pelo pessoal da Mamute Jogos, ao passo que Sagrada, Azul e Dragon Castle foi trazido aqui pro Brasil pelo pessoal da Galápagos Jogos. Queridos, então eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente só tem que esperar agora coisas boas, coisas novas, melhores jogos para 2019 e vamos ver o que, que acontece. Tem editora se fundindo, que foi o caso aí da Mandala com o pessoal da Ludofy. Vamos ver se outras editoras vão fazer isso. Vamos ver se algumas editoras novas que pretendem surgir vão conseguir se manter no mercado e lançar pelo menos seu primeiro jogo. Galera, foco no futuro. Boas jogas para vocês aí. Tudo de bom. Beijo grande para vocês, meus queridos. Abraço grande. Alô, alô, Zabu e toda a equipe do Jogatina BG. Queria desejar um fim de ano aí maravilhoso pra vocês. 2018 que finalmente acaba, mas que aqui pros jogos foi um ano sensacional. Esse ano tive a oportunidade de conhecer o jogo que, pra mim, hoje, melhor jogo, melhor experiência com jogos que já tive. Twilight Imperium 4, que, pô, uma experiência de jogo, muito mais do que um jogo em si, né? E muitos outros jogos também que tive a oportunidade de jogar. Alguns vêm pro Brasil, outros outros, pelo menos ainda não, né? A gente espera que algum dia venha. Jogos sensacionais como Root, Caledônia, Lorenzo, Braz. Queria mandar um beijo também para todo mundo do grupo do Telegram do Jogatina BG, essa reunião de pessoas maravilhosas da internet brasileira. E que no ano que vem possa ser melhor do que esse ano foi. Beijo, tchau. Recados finais aqui pra galera que vai entrar no modo de férias, modo de final de ano, hein, Jéssica? Não esqueça de levar jogos para jogar com a sua avó. Sim. Nossa, imagina, sua avó jogando aquele Resistance. Então, impressionante. Não esqueça de levar jogos aí pra jogar com as crianças também. Sim. Não leva aquele que se derramar, a coisa estraga. Leva aquele jogo que é bem simplesinho, que não precisa... não, vamos focar simplesmente na mecânica. Foca na diversão. Essa é a parte importante. Ganhar não é o mais importante. O importante é se divertir. Risada. Isso. E vamos encerrar, então? Vamos. Um Feliz Natal pra todo mundo que tá aí ouvindo, todo Isso. mundo que acompanhou esse ano todo. Feliz Ano Novo. Não bebam demais no Ano Novo. Não julgue as pessoas que colocam uva passa nos seus alimentos. Deixa as pessoas ser felizes da forma que elas quiserem. Os Avos atira champignon de tudo. Vocês podem tirar uva passa Exato. Também. E aí todo mundo fica feliz. O seguinte, eu faço estrogonofe aqui em casa e eu faço com um champignon que eu sei que a Jéssica gosta, mas na hora de comer eu vou lá e tiro. Não tem problema, entendeu? Isso aí. Então aproveitem de jogando bastante, se divertindo com a sua família, com seus amigos. Pense no próximo ano aí como um ano bem legal pra você aproveitar seus projetos e colocar aquele projeto pra frente, sabe? Que você tá querendo. Você tá falando isso pra si mesmo, né? Eu tô falando no espelho aqui agora. Mas é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Feliz Natal a todos. Um próximo ano... Um próximo ano novo. Um próximo ano novo. Um próximo próspero ano novo. Isso. Um beijo no coração e até o turno de 2019. Tchau. It's a celebration.